escravizão. As minas no salão, fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem os dom. Pra representar do começo ao fim, somos o que somos, somos assim. 100% sempre, vagabundo nem sempre. 100% sempre, vagabundo nem sempre. No baile o som, tá tudo muito bom. Os gravizão, as mina no salão. Fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem o dom. Fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem os dom. Ratatatau, clic-clac boom, Smurf Disco Club, Guindarte 1, 2, 1. Sente o som, tá tudo muito bom. Os gravizão, as mina me salão. Fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem o som. Sente o som, tá tudo muito bom. Os gravizão, as mina me salão. Fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem o som. Os Muffins é cruel, e agora é digital. Altos clip no telão, altos rap nacional. Você que não conhece, já ouviu falar. Smurf Disco Club, pode vir, pode chegar. O baile é cabuloso, só tem moleque doido. Mulherada no estilo paredão tenebroso. É o som das quebradas, tem que respeitar. No certo pelo certo, quem sou eu pra julgar? Agora eu quero ver o grave bater. Smurf Disco Club fazendo o chão tremer. Pode crer, véi, salve DJ Marquinhos. Guindaste 1, 2, 1, gangsta até o fim. Sente o som, tá tudo muito bom. Os gravizão, as mina me salão. Fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem o som. Sente o som, tá tudo muito bom. Os gravizão, as mina me salão. Fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem o som. Todo mundo tá na paz, pra se divertir. O rap é o som, pode crer, é isso aí. O baile não para, não pode parar. Moleque de atitude, na paz tem que ficar. Smurf Disco Club fazendo o chão tremer. Guindarte 1, 2, 1, demorou de se envolver. Armas, mulheres, dinheiro e poder. Tem que ter malandragem pra sobreviver. Numerada compra tudo, aquilo que se vende. Na periferia os moleque não se rende. Fim de semana só zoeira e curtição. A massa reunida sente o pancadão. Sente o som, tá tudo muito bom. Os gravizão, as mina me salão. Fumaça neon, sorriso de batom, cerveja gelada e o DJ tem o som. Sente o som, tá tudo muito bom. Os gravizão, as mina me salão.